Esperamos que você tenha sido abençoado com o Audiobless Muito Além do que Sonhei, de Bruna Carla. Copyright MK Editora. Publicado em 2015. Todos os direitos reservados. Este Audiobless foi produzido por MK Music. Coordenação editorial, Marcelo Martins. Coordenação de áudio, Alessandra Bione. Técnico de gravação, Anderson Trindade. Locução, Malta Júnior. Violão, Bruno Santos. Idealização, Harold de Oliveira.